não? Agir pela razão e por que não? Conter a emoção e por que não? Colar com a função e por que não? É mó satisfação e por que não? Tá na contenção e por que não? Interagir com os irmãos e por que não? Correr atrás do cifrão, lenão, lenão. Lenão, lenão. Não me bate meu psico, longe dos perreco e pico. Cheque mate a talarico, Rosana é meu abrigo. Existem razões que você desconhece. A música nos fortalece, contagia os moleque que escuta o Jupec. A melodia tem peso, não fique surpreso com os falsos testemunhos dos manos sem punho. Uns não me engano, outros têm plano. Veja a maldade em plena tempestade, se esquivado do perigo. Pelé no artigo, vários no garimpo. De coração limpo, mas deixou se envolver pela ambição e poder, poder, poder. Fez missão a balaão, lucro e rebelião. Da cesala urbana, vale mais quem tem grana. Mocinhos e vilões caem em contradições. Você subiu, o assoalho caiu, quem foi que deu a subiu? Barrabás, que mata o capataz. Para a vida relacionada, influencia muita gente. No bolso, na mente, na mente, na mente. Na selva de concreto tem que ser mais esperto. É um drama sutil, manipula o Brasil. Tá que nem plantação, sem partir de direção. Na metrópole, terreno no norte, quem fugiu com a norte. Tá na pioiagem, então é sem massagem. É doidão, não vai pra grupo não, deu mó guerra. Não vai pra grupo não, é, né doidão. Não vai pra grupo não, deu mó guerra. Não vai pra grupo não. Foi traje grave, por cima da laje. Criminoso que age, age, age. Sem Mahatma Gandhi, Gandhi, nós somos band. Não tem brincadeira, cê tá na cadeira. Alicate nos dedos, nos teus olhos o medo. Na agulha, retina, Kim, top, o Biziel, Maquiavel, Marighella. Salto nos Rosafela, partiu, partiu, partiu, partiu, partiu, partiu pra gastar. E Emirados, Dubai, Spinafre, Popeye. Foi louca, Lamborghini, Azeitona e Martini. Alibaba, como eu vi, as curvas das Odalisca. Sem perder o foco, somos só neste negócio. Shake é meu sócio, investimento, urânio. Placas de titânio, em benefício geral. Espanto musical, original, bang bang do mangue ao mar. Cabeças vão rolar, foi treta, sem réplica, disparo para.